emoção bater forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida são essas coisas que eu não entendo. Pois é. Passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra, logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra, logo a maçã. Eu sou seu fã. Demais esses momentos, Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu. Ei, Marcelo, a vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu. Amigo Castelinho, nossa esposa é Renata, ela tá por aqui também, a Maíra, né? Ela tá na área, como é que é? Queres tu saber por quem mandaram e quem foi? Búfalo do Marajó. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Carroça da Saudade. Mando só para saber. O animal que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai. Você fica na moda, pra você ficar pra ideia, me feio. Use Bu, a marca que o Neymar e Gabriel Jesus usa. Queres tu saber? O patrocínio da loja Real Fashion. E o Franzinha usa Bu. Vamos lá, como é que é? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber. Búfalo. Que além das mãos chamo você. A carroça da saudade. Que existe sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai. Do Macarrão, lá do Cainágua, acabando aqui no Via Sol, todo mundo lá do Cainágua, meu Deus do céu. É, meu irmão, pedindo passagem porque o bicho vai pegar, bora acelerar. Oh, lá vem, meu irmão.

aniversário hoje do Preto dos Fariseiros. Parabéns pra você, Preto. Preciso. Que papai do céu derrame muitas bênçãos. Ele tá comemorando seu aniversário. Parceiro de carroça. Ele é patrão. Parabéns, Preto. Vamos dançar com o corpo bem colado. Eu só quero ser seu namorado. São Vera Verão, não chega com digital. Alô, Vera! Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou abrir meu coração. E verás o tanto quanto eu lhe venero. Eu senti que é você meu caso sério. Você, só quero lhe amar, quero sentir você. Vamos dançar com o corpo bem colado. Eu só quero ser seu namorado, meu amor. Bora, Preto, que é tudo por tua conta hoje, meu irmão. Carroça da Saudade. Búfalo. Alô, alô, quem está falando? Sou eu, que estou ligando. Pega o castelinho dançando, dando uma forra, meu irmão. Por quê? Pra quê? Você me deixou DJ Wellington Franjinha.